decepção, porra, tô decepcionado. Depois que eu acreditei num pilantra folgado, eu botava fé que o moleque era de rocha. Joe do rap e o Namboy são meus parceiros, que estão de prova por duas vezes, véi. Fomos passados pra trás, a terceira não rola, eu não aguento mais. Era terça-feira, eu tava trabalhando. De repente o Namboy chega me chamando: como é que é, Célio Brau? Fica esperto, daqui a meia hora o que nós quer vai dar certo. Falou, falou, só vou lá em casa tomar um banho. A minha ansiedade, véi, não tem nem tamanho. Saí de casa voado, 4 horas da tarde, em direção ao estúdio pra me encontrar com o covarde, que não apareceu nem deu um telefonema. Mais uma vez nós três fomos tirados de cena. Quer ser homem? Se espelha em mim. Vem, tenta me encarar e ser assim. Quer ser homem? Se espelha em mim. Antes que o demônio planeje o seu fim. Quer ser homem? Se espelha em mim. Homem que é homem tem atitude assim. Pode crer, pisou comigo, pisou com meus amigos. Se colar na minha banca, pode crer que tá perdido. Tentamos fazer uma média com você. Em troca disso tudo, a nossa voz no CD. Iremos gravar sem compromisso e sem contrato. Um rap elogiando a balaio de gato. Mas você desacreditou, parabéns, que maravilha. Mete o rabo entre as pernas e sai voado. William, quer ser homem? Se espelha em mim. Vem, tenta me encarar e ser assim. Quer ser homem? Se espelha em mim. Antes que o demônio planeje o seu fim. Quer ser homem? Se espelha em mim. Homem que é homem tem atitude assim. Não adianta chegar me pedindo desculpa. Essa frase eu odeio, filha da puta. Você foi pilantra, se mostrou tão safado. Só de ouvir o seu nome já fico injuriado. Só que é o seguinte, por você eu só lamento. E de ver sua caveira e os grilos cantando dentro. Cê pensava, véi, que eu ia babar o teu ovo. Só porque tem dinheiro, casa própria e um carro novo. Se enganou, pati, fico coitado. Pisou na bola e agora tá ferrado. Eu tô ligado, véi, que Deus dá e ele mesmo tira. Toma cuidado, William, rei da mentira. Quer ser homem? Se espelha em mim. Vem, tenta me encarar e ser assim. Quer ser homem? Se espelha em mim. Antes que o demônio planeje o seu fim. Quer ser homem? Se espelha em mim. Homem que é homem tem atitude assim. Quer ser homem? Se espelha em mim. Vem, tenta me encarar e ser assim, cuzão.